Zona 1, né, zero, aparece. Tá visual com Airbus fechando, assim que tiver condições de ingressar com segurança, Juliette, cortão meia dúzia. Tem observado o avião quando tiver segurança, frente meia dúzia, normalmente. Zuno 79, chame o centro Recife na frequência 1251 e alternativa no 3695. Recife 1251, alternativa 1395, centro 3, Zuno 79, bom fim de semana. Bom voo. Eu acho que abra a frequência livre até o retorno. 4, a linha mantém cabeceiro no zero. A linha mantém na 1-0, 35384. Inicial táxi, ingresso Juliette, com medo. Ok, era só ter pedido pro colega da Avianca a prolongar um pouquinho mais o feedback, aí daria pra gente entrar. Obrigado. Fala, meu Lima, ciência posse 20 minutos afastado. Passaram 20 minutos afastado, Roda Lima. Em frente, direita via Índia, no ponto de espera torre, 1-8, décimo 95, ajuste no 0, 1-8. Taxi em frente via Índia, ponto de espera 295, ajuste na 6, 2. É, 3, 9. Cinco, três, oito, quatro, autorizado alinhar e decolar, pista no zero, vento 180 graus e no 1 nós. Alinha e decola, 5384. Rológio, né, 6319, livre na foto. Bom dia, 6319, autorizado táxi, Alfa, Juliette, portão 5. Alfa, Juliette, o portão é o 05, chinês, 63. Bravo Serra, céu controle. Atenção, um traço que está próximo à praia do Forte, está passado 9 milhas mantendo no meu pé, está sem contato com o controle. Isso, até o retorno. Só informa início de táxi. Confirma. Só autorizar, informa início de táxi, 3663. Confirma. Decolar 207, chama o controle em 1-20-8, bom voo. 208, obrigado, bom trabalho. Oi, Salvador, aqui na M312, ponto de espera 1-0, pronto. Oi, Xana M312, ali mantém cabeceira no zero. Mantém 1-0. Oi, Salvador, bom dia, 35384. Acione código 5001. 5001, vai acionar. Acionado, 35384. Agora se contato radar, para o 190 na saída Puca. 190 na saída Puca, o trip 5384. A prova Charles Serra Tango, a sua identificação na chegada Aman e desça até 1110. 1110 Aman, chegada Aman. Posição de número 5, pede na informação, Mike, autorização para Vitória da Conquista. Faz confere tanto para agora, trip 5221, bom dia. Podia repetir a mensagem, por favor? Está pronto, cópia. Pronto. Autorizado, Vitória da Conquista, nível de voo 200. Decola pista no zero, curva direita após, cumpre o perfil arbórea, leva após descer teroplo. Após prossegue conforme a rota do plano. Acionando o transponder 5024, controle Salvador 120, decimal 80. Reporte Interlagos, informe que há um helicóptero mantendo 500 pés no sentido contrário a 7 milhas, atende para o carro. Curva direita, terceira da arbórea, após alerta, após DCT, conforme proposto no plano. 5024 é o código transponder e 1208 é o controle de saída para o 5221 da trip. Correto, informa para o SVEC e acionamento trip 5221. Para o acionamento trip 5221, informa. Estou aqui aguardando mais 5 minutos para decolagem. A senhora podia ter coordenado melhor isso, inclusive com o solo. A gente pediu pro inspeto junto com o trip e não fomos autorizados. Gente. Tem fome ser estimado para o pouso? Ao número 250, é só passear. Alô 250, copiado. Dali, Serra Tango, voe, toque e desça até o 050. 050, chateado agora. A Serra Tango foi na pro de toque. Serra Tango, copiou o controle? Gente, o Papá Romeu Lima, frequência livre. Trip 5384, vou ir direto a Aracaju. Aracaju, trip 5384, obrigado. Eco Papa Serra chama o centro Recife na frequência 1260, alternativa 288. Recife 260, secundário 1228, bom dia. Mais quanto tempo para o acionamento decolar? Um minuto, o acionamento é 312. E o controle não tem condições de nos separar em voo depois? O táxi, o TAN 3663, 176 a bordo, 4 horas de autonomia, alterna o galeão. Pela proa, se cruzava em altitude até rapidinho. afirmativo, mas a gente tem que seguir o que o controle manda. Oxana M3 no 2. Muito bem, entendi. Oxana M3 no 2, autorizado a decolar, pista no 0, vento 170 graus e no 0 nós. Decolagem, M3 no 2. Para o pushback e acionamento, é o 35221. Quando é que eu preciso olhar e falar para o táxi, 5221. Salvador, bom dia, até 3663, pronto, ponto espera, dona. Então, 3663, a Lima tem cabeceiro no zero. A Lima tem no zero, 3663. Oxana M3 no 2, decolado 1 no 4, chame o controle em 120, decimal 8, bom voo. 1208, Oxana M3 no 2, grato. Controle de Salvador, Oxana M3 no 2, decolou, cruzando 1500 pés para o 350. M3, 12, contato radar, subindo para o 350 após 2000 pés, voijamo. 350 autorizado após 2000, voijamo, Oxana M3 no 2. Tan 3663, autorizado decolar, pista no 0, vento 170 graus e no 0 nós. Leve decolar, pista no 0, Tan 3663. Tan 5L. Apaga o meu alfa quilo, desça pra... para altitude de tráfego de feira e reporte para a modificação de réplica. Preparei para cancelar minha conta aqui, olha. E Serra Tango, desça para 3000, desça para 2000 pés, corrigindo, ajuste no 0 no 8, está autorizado o ILS XA, reporte localizador. Outro Salvador, bom dia, Papatango, isso que Serra Brava, Centro da Mike, passando 170, restrito 150. Serra Brava, sem dedicação na chegada da Mari, isso até o 050. Na Mari até o 050, isso, Serra Brava. Charlie Serra Tango, foi Duna na presente. Duna, Charlie Serra Tango. Tan 3663, decolar 217, chama o controle 120, decimal 8. 208, bom dia. Bom dia. Bom dia, informação com o Sam Mike, prossiga. Confirmando o nível? 320. Ok, agora a coordenação 320. 340 na Dael, pode ir com a Dael Leda? Pós 2000 pés, direto Leda. Direto Leda. 304, coordena Sala após Embraer com ZR da Guarda, está autorizado o pushback e acionamento, informa para o táxi. Após Embraer vai coordenar e vai puxar. Contra para o táxi, então, 3304. Sala azul 4299 para o táxi com 120 a bordo. 4h40 de autonomia, alterna Ribeirão Preto. Táxi autorizado via pátio em Alfa, ponto de espera, torre 98, decimal 95, ajuste na 0, 18. Bom voo. Vai taxar via Índia, Alfa, ponto de espera da 10, chama a torre 295. Muito obrigado, senhorita, tenha um bom dia. 330, sequenciamento desse cabrão. É o trip 5221, agora pronto para o táxi, tem 37 a bordo, autonomia é de 4 horas e 30, alterna Salvador. 7, táxi autorizado como número 2, a retaguarda do Embraer Azul, no ponto de espera torre no 8 decimal 95, ajuste na 0, 18. Bom voo, 5221. Consegui o táxi atrás do Embraer da Azul como número 2 e próximo ponto de espera da 10, monitora em 118.95, ajustou 10.90, 35.221. Paulo Sérgio, 3859, está pronto para puxa, que o senhor realizou o pushback é no Santa Maria Fox. Coordena que o Cruz de Solo vai passar dois tráfegos, um Embraer da Azul após o ATR da Trip. Após o ATR está autorizado para o pushback e acionamento, aguardando o cofre. Gente, não está autorizado o push, tem que recolher, aguarda o Embraer da de Nova Embraer, o reporte é a rotatória visual com campo. Reportando na rotatória visual com campo, de Nova Embraer. Controle, bom dia, gol 630, informação Mike, descida 150. No 630, bom dia, na chegada Mike, descida até o 060. 060. Bolsonaro 6312, chamei o centro Recife, na frequência 12685, alternativa 12545. 12685, alterna 12545, Oxanar 6312. Trip 5384, chame centro Recife, na frequência 12685, alterna na frequência 12545. 320-320, prossegue para Zulu 21, no decola 10, direita após, compra o perfil Arbora Lefa, acendo o transponder 5023, Salvador Alperinho 10, decimal 80. Serra Bravo. Serra Bravo está confirmando o ajuste é 1-0-8. 1-0-8, bravo. Charlie Serra Tango estabilizou? Positivo, estabilizado no localizador, Charlie Serra Tango. Torre 1-8, decimal 95. 95, obrigado, Charlie Serra Tango. Se Serra Bravo, prosseguindo a lista para 2000, inicia redução, reporte estabilizado. Para 2000, iniciando a redução, reporte estabilizado, bravo. Salvador, Papai Uniforme, Charlie, Mike, Romeu. 3304, pronto para o táxi, estão com 3 horas e 10 de autonomia, alterando Ribeirão Preto, 130 a bordo. Táxi autorizado via parte de alto, ponto de espera, torre 98, decimal 95, ajuste na 0, 18, bom voo 3304. Parte de alto, ponto de espera, 6095, 3304, bom dia, quanto mais. Paulo de Oxalé, linha 3, 1, para o 3, 0, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5 Ground Bounty, American 238. American 238, stand by number 2. To copy. Roger, stand by. Xanana 3, 1-1, pronto, copy. Firmo. Autorizado Guarulhos, nível de voo 360, decola pistão a zero, curva à direita, após. Cumpre o perfil da EL, leda após uma posição motiva, onde intercepta o PS1 a zero para sair conforme a rota do plano. Acionando o transponder 5047, controle 120, decimal 80. 499, pronto para a decolagem? Negativo, 4299, ainda não está pronto. Sim, a gente chama quando pronto. Sim, chamará pronto. Confirmando transponder 5047 após a posição leda, vai voar a posição motiva. Leda motiva 547. É 311, cotejamento correto, informa pronto para estiver em funcionamento. Gente, Charlie Serra Tango. A Romeu, Índia Novembro Alfa, controle. Índia Novembro Alfa na escuta. É visual com campo. Afirmativo, visual com campo. Chame torre 18 decimal 95. Chamará torre 18 95, Índia Novembro Alfa. Receptor localizado, Whisky, Serra Bravo. Serra Bravo, chame torre 18 decimal 95. 1-1895, Bravo. Azul 4299, autorizado. Alinhar e decolar, pistão na 0, vento 1960 graus e na 0 nós. Alinhar e decolar, pistão na 0, azul 4299. Oi, Salvador, Papa Romeu de Novembro Alfa. Chegando na rotatória, visual com campo. Índia Novembro Alfa, faça a espera sobre a vertical da RIMA, aguarde instruções. Espera na vertical da RIMA, Índia Novembro Alfa. Charles já atando no solo de 25, onde está sua frequência livre. Serra Bravo, na escuta da torre? Foi isso que Serra Bravo, ia te chamar agora, tá no localizador. Solicita a cabeceira 17. Gente, chame para o cancelamento, Whisky Serra Bravo. Para o cancelamento, Whisky Serra Bravo. Whisky Serra Bravo, cancelado 225. Autorizado circuito pela direita da 17, informa o tráfego que espera na vertical de Enrimar a 1000 pés. Reporte para a gira base da 17, Whisky Serra Bravo. Reportarei para a gira base, Bravo. Índia Novembro Alfa, da presente, segue proa da rotatória e faça espera sobre a mesma. Para a espera na rotatória, Índia Novembro Alfa. Trip 521, na ponte de espera da 1-0. Trip 521, observe a rolagem do Embraer da Azul, a Lima tem cabeceira 1-0. A rolagem do Embraer da Azul na 1-0, a Lima tem na 1-0, 35221. Iniciando 4299. Channel Alpha, e Sena Popula, come back to tax. Ideal de base, baixado e travado, isso que se abra. Puxa, Sena Bravo, confirma o pátio que estaciona. Pátio 5. Gente, livre pouso, pistão 17, vento 170 graus, 109, o Whisky Serra Bravo. Livre pouso na 17, Whisky Serra Bravo. Dois Salvador, bom dia, tá 3304, ponto de espera da 1-0, só. Tá 3304, mas tem ponto de espera. Avante, tá 3304. Novembro Alfa, confirme, tá visual com o Learjet ingressando na final da 1-7 agora? Negativo, senhorita, tá no 360 ainda sobre a rotatória. Gente, mantenha, ao completar o 360, ingresse na final da 1-7, informa o tráfego à frente, reporta o Urubu na final da 1-7. Ah, tá visual com mesmo agora, o Índia Novembro Alfa. Serra Bravo, atente ao Urubu na final da 1-7. suficiente, Bravo. On American 23, go ahead. Let's copy American 23. Ready. Cleared Miami, flight level 340, Miami Resolute 20, runway Houston 10, after party, left turning, normal departure and flock transition, cock code is 5053, departure control, frequency 120.80. American 239 is clear, flight level 340. Momo departure, flight transition, Alpha Zulu 20, left hand turn on departure, 5053 on the squawk, 120.80 for departure, American 239, Bonjour. Bonjour, American 238, turn back to Frisco, X, report to for set up and push. American 238. Região 05, autorizado decolar com proa sul, evitando o sobrevoo na taxiway Oscar. O vento 170 graus, 10 nós com proa sul. Salvador, Índia November Alpha está interceptando o final do 17. Índia November Alpha, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Aguardando autorização, Índia November Alpha. Trip 5221, autorizado, decolar pistão na 0, vento 170 graus, 10 nós. Autorizado, decolagem na 10 para o trip 5221. É bravo, no solo os 29, faça o backtrack agilizando ao estacionar a sequência livre. Solo 3259, táxi com 167 a bordo, 4 horas e 30, antena cabina. Direita via Índia, ponto de espera, torre 18, decimal 95, ajuste na 0, 18, bom voo. 18, Índia, 295, ponto de decimal, obrigado. Guardião 05, fora do solo. Guardião 05, decolado aos 30. Tome a proa do farol de Itapuã e chame o controle no 20, decimal 8. Proa de Itapuã, 10, decimal 8, guardião 05. 5221, decolado às 30, chame o controle no 20, decimal 8. 208, graças. Controle, Salvador, Guardião 05. Guardião 05, prossiga. 05 para Itapuã, seguindo o corredor Axé, 510, na sua escuta com São Eduardo. Já mantendo o corredor, até confirma. Torre de Nova Verão, foi 3 milhas, vamos 7. Escuta do controle. Controle de Zona, escuta aqui. Controle Salvador, bom dia, trip 5221. Trip 5221, bom dia, contato radar, subindo para o 200 na saída da árvore. Para o 200 na árvore, 5221 da trip. Para a descida, o Charlie Mike Romeu. Para Mike Romeu, descida critério, reposta para 2500. Romeu. Na posição. Qual a sua posição, só 3304. Devido à performance da aeronave que decolou à sua frente, tem previsão de 5 minutos de acordo com o controle e tem mais uma agora ingressando na final da 1-0. Charlie Mike Romeo, frequência livre. Mike, confirma por gentileza pátio e pista de decolagem. Unit 2 Tex, call me back in holding shot. Taxiway Papa, QNH 1018. Controle Salvador, azul 4450, para Mike, cruza o 200, 150. Alto, 4450, acende indicação na chegada a Mares, isso até o 050. 50, azul. 4450. O gol no 630 estabilizou? Martinho estabilizado no momento. Dami Torre, 198, decimal 95. 19. Ok, 120 milhas, aguarda a coordenação, o Romeu Romeu. Torre Salvador, bom dia, gol 630, LS da Conadá. Gol na 630, continua a aproximação, a resposta tem de pouso baixado travado, ajuste na 08. Aqui já está baixado e travado, avistando o gol 630. Tá, Romeu, Romeu Lima, pronto, cópia. Autorizado, Serra, VM Mike, Juliette, nível de voo 080, plane Yankee, da cola 17, direita após, cumprindo o perfil arbora após, DCT em rota, aciona no transponder 5027, controle Salvador 120, decimal 80. Arbora, arbora após direto. Confirmei o nível autorizado? Mike Charlie Alpha, line up and wait, runway 17. 018, bom voo. O pouso bom? Afirmativo, livre pouso, puxando 0, vento na 70 graus, 09 nós. 7, bom. A Lima tem cabeceira no zero. A Lima tem 1-0, tá 3-0-4. Meia 3-0 no solo 3-6, chame o solo em 1-2-9. 3-0-9. Salvador, bom dia, com 630, vai livrando, 1-0. Bom dia, com 630, táxi autorizado via Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette, portão 4. Então, 3859, mantém o ponto de espera, dono zero. Charlie Alpha, wait to take off. Controle o trip 5221, solicita. 5221, prossiga. Possibilidade da presença para o Ramos Eletro, senhora. A árvore aguarde para voar conquista. Teremos a árvore aguardando por conquista. 5221 da trip. Mike, como eu prossiga? Tente a porta de 3500. Chame o controle em 120218. Para controle 208 a 3304. Tá, 3859, ali mantém cabeceira no zero. Mantém no zero. 304, sai da porta, cruzando 1300. Tá, 3304, contato radar subindo para o 360 na saída da árvore. Só para o 360 na saída da árvore, para 3304. Meu Lima, livre acionar, chame para o táxi. Para o 3304, presente. Tão 3259, autorizado a decolar, pistão 0, vento 180 graus, 1 a 1 a nós. Romeu Lima, autoriza táxi, reporte na Papá, ajuste na 08. Yo, Romeu Lima. Salvador, azul 4430, está cruzando o nível 060-50. 4430 para 2000, ajuste na 07, autorizado em LSX, reporte localizador. 17-2000, reporta no LOC da Deaço de LSX. Trip 5221, após a APS, autorizado para a vitória da conquista. 5221, copiou? Claro, ficou. É, confirme por 5221. Após a APS, vitória da conquista. Após a APS, vitória da conquista, obrigado. Controle, guarda 105. Guardião 05, prossiga. Lembrou, tentou a sua, corredor chá de retorno para Salvador. Gente, aguarde a transferência de comunicações, mantendo-se sempre. Guardião, transferência de comunicações, guardião 05. Controle Salvador, bom dia, tanto 3859, decolou na Arbor, passa 1400. Guardião 05, chame torre na frequência 1 noite, 95. Guardião 05, copiou? Contato radar subindo para o 320 na saída da árvore. 320 na árvore, 3859. Guardião 05 ao controle. 05 na escuta. Chame torre 1 noite, decimal 95. 3895, grato. Torre Salvador, Guardião 05. Guardião 05, confirma intenções? Pessoal na pouso, parte do GRE. Gente, autorizado cruzamento da final da 1-0, agilizando, circuito pela direita da 1-7, reporte na final. Agilizando o cruzamento da 1-0, reportará na final, parte do GRE. Gol 1648, desça até o 050. 050, 648. Controle o trip 5221, solicita o 160 como final. Charlie Alpha, clear to the coast runway 17, wind 182 degrees, 11 knots. Seleção autorizada até 170, 5221. Sway Oscar, vento 180 graus e 11 knots. Leve para o parque grave, então sobrevoa o taxi Sway Oscar, guardião 05. É 311. Prossiga. Confio em transfer o taxi? Ainda não. 5221-170 é incorreto, eu confirmo. Vai manter o 160 ou para o 180? É, 160 mesmo, cara. Sim, está mantendo o 160 e chame em Recife na frequência no 260, alternativa 288. 160 mantém, 1260 ou 1288 com receita do 5221. 0 após o desmarque direto para Barbacena, de acordo com rota prevista no plano de voo. Decolada 197 com primeira curva à direita na saída da Eolesa Mótila. Mike Oscar, Tango Vitoral. Transponder 5057, o controle em 120.8. Há possibilidade? Do 4450 se avisar o capista? Afirmo. Condições de completar a aproximação visual? Negativo, a gente precisa manter altitude para leitura do QRH. Tira no 7. Cotejar novamente. Simba. Negativo, está mantendo proa 097, 2000 pés. Gente, mas o senhor não vai prosseguir para pouso, confirme, era a iniciar a aproximação perdida. Afirmativo, estamos sendo aproximação perdida, mantendo 2000, no alinhamento com a pista, solicita instruções. 64, 5 horas e 5 de autonomia, alternando galeão. Mike, acho que a Gol ficou pior. Saída da Eolesa Mótiva, cotejo por gentileza. Forte, quando puder ser vetorado para aproximação de novo, novamente. Ok, votará. Seja quem é a sua chave, Mike Romeu? Chave Mike Romeu, frequência livre. Da 3604, chama Recife na frequência 1260, alternativa 288. Galeão. Autonomia de 5 horas e 5 minutos. Tem destaque via parte 1 no Índio, ponto de espera torre 198, decimal 95, altímetro 10, 18. Salve, Vini. 18, 4859, 95, 01. Bom, salve. 48, desça para 2000 pés, autorizado o procedimento, e LS é posto estabilizado. Será estável agora no 648. 242, Mike Charlie Alpha. Mike Charlie Alpha, sente, vai manter a saída. Trip 5221. Trip 5221, frequência, está na frequência do controle Salvador. A frequência de Recife é no 260. Efetuei 5 chamadas na 1260, 1288, não obtive resposta, senhora. Na 1251, na 1395, 12685. 51? 1395. 395, grato. Da 3859, chame o centro Recife na frequência 1260, alternativa 288, caso negativo, centro na frequência 1251. Ciente, centro Recife agora 260, 1288, caso negativo 251, 3859, bom trabalho. 4450 já tem condições de serviço? Afirmo, a nossa pane foi solucionada, solicita vetores para retorno. Azul 4450, agora curva esquerda na proa 360. Esquerda 360, 4450. O seu limite é permanecer nessa proa por 6 milhas. Confirme no limite? Permanecer na proa 360 por 6 milhas. 4450. Rodrigo Salvador, 3304. 3304, siga. Vai chamar o centro já? Chame o centro na frequência no 260, alterne na frequência no 288. Caso negativo, chame na frequência no 251. Ou 260, 288, caso negativo, 251, 3304. Aos 14, nós. Xenem 3-1, autorizado, alinhado, decola, pistão 0, vento 160 graus, na 3 nós. Autorizado, alinhado, decola, Xenem 3-1. Tá bom, boa. Xenem 250, informação mais? Xenem 250, bom dia, na chegada Mari, desce até o 050. 050, pode vai, tá? American Airlines 380, clear to push and start up. Report to Red for taxi, coordination for ground start. Roger, clear for push and start, we will call for taxi, American 238. Controle, azul 4450, tá quase no limite da autorização. Azul 4450, curva à esquerda na Pro 275. Esquerda 275, 4450. Comandante, 5414, sem indicação. Guarda. Preciso do Romeu Lima na escuta, na torre. Chegada da Mari, reposta ideal para o DC. Firme. Romeu Lima na sua escuta ainda. Decolou aos 5-0, chame o controle 120.8. Foi TAP na presente. TAP na proa, Lineto. Xenem 250 e mantenha a high speed. Plano 6438, qual ajuste? 1-0-1-8. Xenem 3-1-1, decolada 5-1, chame o controle em 120.8. Controle agora em 120.8, Xenem 3-1-1, bom sábado. Confirme, vai ter dia? Tem, são os 3 mil pés na saída Apple, Romeu Lima. Valeu, vamos manter 3 mil na arma, certo? Controle Salvador. Bom dia, o Xenem 631, decolado, perfil da El Leda. Xenem 631, bom dia, contato radar, sinistro 360, a sede da El. Atenção 360, solicita, se possível, por de Leda, está presente. Autorizado. Boa Leda, 6311, graças, estou pela coordenação. Xenem 250, vinda direita de desvio por 5 milhas, 4 milhas. Xenem 250, confirma a proa? 070, 3 milhas. Gente, após o desvio foi ITAP. Tem Mike, eu acho que bom. Cetino ou Mike Calhau? Charlie Alfa, confirma o sentimento para o pouso. Será aos 1347, Mike Charlie Alfa. Copiado. 2350. E... é pela... Aerovia, é aqui é Aron, Aru, e após a chegada Aru Alfa. 0. Esquerda 250, azul 4450. Voo 648, no solo chego 3, libera direito, chama o solo em 1219. 219. Mike Oscar Golf, autorizado o ingresso, reporte alinhado e pronto, cabeceira 17. Voo de Salvador, bom dia, voo 648. Voo 648, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa da Juliette, 648. Controle o rádio Lima, mantém os 3 mil para seguir na subida. Tem a 3 mil pés. Tem 3 mil. Dá pra gente passar por lá o destino? Adial 263. Autorizado direto de destino e assim que possível chamado para o pouso. Chamado pouso, 1350. Entendi que está autorizado direto, porém mantendo 3 mil, não é isso? Está autorizado direto de destino, mantendo 3 mil pés. O azul 4450 para interceptar o localizador, curva esquerda na proa 145, reposte estabilizado. 145, azul 4450. Mike Charlie Alpha, chame o centro Recife na frequência 3325 e alternativa 260. 3325, 260, Mike Charlie Alpha. Cida, 6250. 6250, desce até 4 mil pés. 4.050 Trip 5414, desça até o 070. 070-5414. Let's go no 642. Confirme para o sol. Da Juliette, 1648. Pelo 1648, sim, mantenente da Juliette, como que aguarda um 8757 da América, só que se até o ponto de espera. Desça até o 070. Romeu Lima Gorte para subir, informa o tráfego na sua posição de 11 horas a 8 milhas no sentido nordeste, cruzando 5 mil pés para 4 mil pés. Sané 6250, informa o tráfego na sua posição de 12 horas a 7 milhas no sentido oposto, mantendo 3 mil pés. É um bravo eco 58. É, mantendo o que é, Sarita? Vai atingir 4 mil. A gente mantém a 4 mil. Controle, bom dia, Papa Romeu, Mike Oscar Golf. Mike Oscar Golf, contato radar, turno para o 260, na saída da El. 260, saída da El. 5414, retoração para sequenciamento, curva à esquerda na proa 015, limite ao localizador. Esquerda, proa 5, limite por localizador, 415. Estabilizou, azul 4450, 1895. Azul 4450, complete a aproximação final em Semi Torre, 1895. 1895, boa. P5414, desce até o 050. Frente. Azul 4450, continua aproximação, reporte 20 pouso, baixada travada, ajuste no 018. 1018, reportar baixada travada, azul 4450. Caraca, 250. 5414, desce até 4 mil pés, um ajuste no 018. 4 mil, 10, 18. Uno 621, desça até o 060. 060, Uno 621. Oceané 63 do nono, chame Recife na frequência 1251, alternativa no 3695. 1251-3695, Oceané 61, bom dia. 060, grau 099. Leve pós azul 4450. Trip 5414, redução para 1809. 1809 é indicado, 5414. Trip 5414 para interceptar o localizador, curva direita na Pro 070 e desça para 3.000 pés. Desça para 3.000, direita 070, livre curso localizador, tomando a estabilidade. 1-648, após a passagem do Boeing 757, que taxia até o ponto de espera, ingressa via Juliette até o gate 08. Após passagem do 57 da América, ingressa via Juliette para o 08, com 1-648. 1-1-1-65, pronto, cobra. Via 1-1-1-65. 1-1-1-65, autorizado em Guarulhos, nível 360, via Pesolo 1-0, após... Bridge, após a Tesouro 16, após Belo Horizonte, direto 3 e de acordo com a rota prevista no ponto de voo. Decola da pista 10 com primeira curva direita na saída da Euleda Motiva. Mike Oscar, Zango Vitoral. 3.5065 e controle 120 decimal 8. 360 autorizado, Tesouro 10, Bridge, Tesouro 16, prova de Azulu 13. Decolando a pista 10, curva direita da Euleda Motiva. 5065 responde, 1208, controle no 1165. 1165, cotejamento correto, ponte pronto para o pushback acionamento. Vai remontar, 1165. Na próxima, tem? Vai estar ela. Se você está na formação, você está tendo um desconfiança com a chamada de ajuda da aeronave de contato. Vente mais que ela chegou. 3-5-0. 4-5-0, solo 0-1, direito solo 2-1, small 9. 2-9, azul 4-4-5-0. 3-8-9-6, acione identificação na chegada Mari, desça até o 0-5-0. 1-1. Alfa Juliette, Belk 01, azul 4-4-0. Densa 3-8-9-6. Tenema 2-0, vento 1-5-0, grau 0-8-9, autorizado pouso, destino 0. Autorizado pouso, 9-0, Tenema 2-5-0. Vila de 10 graus à direita, para a informação certa. Tem que ir para o termo da... Espera. 3-8-9-6, vetoração para sequenciamento, curva A direita na proa 0... Corrigindo, vetoração para espaçamento, curva A direita na proa 085. Eu faço 1-4, chame a torre na frequência 1-8-9-5. Torre 1-8-9-5, uma boa tarde, 5-4-4 da 3.